Certa vez alguém caído percebeu que os outros eram outros como eu. Perceberam seu cansaço, mas distantes nos seus passos, se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio desses outros houve alguém que, chegando perto, logo ajudou, pois tratou seus machucados, deu carona em uns trocados e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes próximos, essa a gente tão igual a nós, e está só porque passamos longe. Mas alguém tem que lhe dar o pão, alguém tem que mostrar-lhe a luz, alguém que ame igual. Certa vez alguém caído percebeu que os outros eram outros como eu. Perceberam seu cansaço, mas distantes nos seus passos, se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio desses outros houve alguém que, chegando perto, logo ajudou, pois tratou seus machucados, deu carona em uns trocados e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes próximos, essa gente tão igual a nós, está só porque passamos longe demais. Alguém tem que lhe dar o pão, alguém tem que mostrar-lhe a luz, alguém que ame igual.